Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira, 28 de janeiro do ano de 2024. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira na presença do nosso Deus, começando uma semana que com certeza absoluta será uma semana maravilhosa, será uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus, amém, queridos. Eu quero convidar você para começarmos esta segunda-feira, começarmos esta semana falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos, amém, queridos? Paizinho, queremos te agradecer, te engrandecer pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, mais uma semana na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho. Obrigado pelo final de semana maravilhoso, pela noite de sono abençoada. Nós te agradecemos, Paizinho, pelo teu zelo, pela tua provisão, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelos teus livramentos. Por tantas bênçãos, Paizinho, derramadas sobre as nossas vidas, nós te engrandecemos, nós te entregamos nesse momento a vida de cada um dos teus filhos que medita conosco nessa palavra, que onde estiver chegando esta mensagem, que juntamente esteja chegando a tua bênção, esteja chegando a tua vitória, a mudança do quadro, a reversão da situação. Vem, Paizinho, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando, Paizinho, a tempestade em bonança, transformando a maldição em bênção, em nome de Jesus. Nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural. Vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Vem tocando agora em cada órgão do corpo dos teus filhos, Paizinho querido, restaurando o pronto funcionamento. Vem repreendendo também, Pai amado, toda angústia, todo desânimo, toda prostração, toda tristeza, toda depressão, desejo de suicídio, síndrome do pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama sobre cada um de nós, nesta segunda-feira, a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, queridos. Graças a Deus, agora sim vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez Mateus capítulo 12, o verso de número 17, que nos diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Título da nossa meditação de hoje: você precisa crer nas promessas de Deus. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos falado nas nossas últimas meditações, Jesus conhecia a palavra, sabia o que nela estava escrito. Consequentemente, ele conhecia as promessas que nela estavam e ainda estão escritas. Queridos e queridas do PSM, baseados nesta afirmação, temos meditado sobre estas promessas, que, como já dissemos, estão na palavra e dizem respeito a cada um de nós. Já falamos sobre a necessidade de sabermos da existência destas promessas. E, preciosos e preciosas do PSM, falamos também na nossa última meditação sobre a importância de sabermos o que dizem estas promessas. Ou seja, precisamos saber que estas promessas existem e precisamos conhecê-las, saber o que elas dizem. Mas, lindões e lindonas do PSM, além de saber que elas existem e saber o que elas dizem, precisamos também crer nestas promessas. Porque entendemos que de nada adianta sabermos que as promessas existem, sabermos o que elas dizem, se nós não crermos nas mesmas. Consegue entender? Príncipes e princesas do PSM, cremos que você já entendeu o que há promessas de Deus para você. Cremos que você já sabe o que elas dizem. Por isso, a pergunta para nós hoje é: nós cremos nestas promessas? Cremos que Deus pode de fato cumpri-las? Se não cremos, precisamos crer. Até porque, para que muitas destas promessas se cumpram, depende diretamente da nossa fé.